pena. Você dizia sempre pra eu me pôr no seu lugar. Se lembra do meu Chevette 80, eu buzinava alto pra você se envergonhar. Nós dois em frente ao 9, gastando ao som do Bob. A gente não sabia tudo, um dia tem um fim. E acaba sempre tudo igual, ninguém esquece no final. Os dias giram só recordação. Você no seu mundinho e eu no mundo que aconteceu. Foi só mais uma história de verão. E agora eu sei que não é hora de te abraçar bem forte e fazer o que eu não fiz. Se renova e disso não dá pra fugir. Se foi divertido, hoje já não faz sentido. Quem podia adivinhar o que aquilo ia dar?